Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois de é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos.